Cha-cha-cha. Choice. Festa cheia, as grana de verdade. O respeito do baile e os menor gritando worldwide. Rock star, rock star, worldwide. Rock star. Festa cheia, as grana de verdade. O respeito do baile e os menor gritando worldwide. Rock star, rock star, worldwide. Rock star. Com dinheiro no bolso acima da constituição. Saiu como campeão, tipo worldwide. Rockstar. Pra marolar, eu mandei matar as luzes. Pra marolar, eu mandei chamar atrizes. Pra marolar, eu quero um quarto com jacuzzi. Que os banhos no chuveiro frio não tenham reprise. Yeah, Lamborghini, pra cada um do time presidencial. Por cada busão lotado e Uber recusado, isso aqui é providencial. Por cada rolê suado, voltando cansado, sem no bolso ter nenhum real. Favelado rico, sem entrar no crime, que se for do preconceito racial. Rockstar, lifestyle, shawty, she living like Mick Jagger, Led Zeppelin. Seeing Hollywood nights and it's not a dream. Living Hollywood nights and it's not a dream. Rockstar, lifestyle, shawty, she living like Mick Jagger, Led Zeppelin. Yeah. Ando debochado, e pode se acostumar. As granas de verdade. O respeito do baile e os menor gritando worldwide. Rockstar, rockstar, worldwide. Rockstar. Com dinheiro no bolso acima da constituição. Perdendo ou ganhando eu saio como campeão. Tipo worldwide. Rockstar, rockstar, rockstar. O mundo inteiro pra ganhar. É um segundo pra perder. Amigos pra se levantar. Sei que vão me defender. Vários vão se aproximar só por te ver ganhar. Fingindo te escutar, tramando te fuder. Invejam sua vitória, querem sua vida, querem ser você. Eu mando pra longe com o Djokovic. Agora quero ver quem compete. Que do clássico, pique, pet, convite. Quem entrar na minha festa, pede convite. Se não, nem se mete, mano, não me hit. Eles me odeiam na internet. Na minha frente falam, tu só rima hit. É o melhor de todos, Ibrahimovic. Falam pelas minhas costas, pois não tem coragem pra viver minha vida. Deprimidos me observando, vendo meus defeitos tipo paparazzi. Parasitas ouvem minhas frases amaldiçoando. Só que não tem jeito, cês não tem respeito. Tipo suicida, tão desesperados pra passar de fase. Eu sigo sorrindo, pois nada me abale. Cada show que eu faço é o melhor da vida. Igual desse Zito, MJ. Eu vou fazer o que ele não fez. Eu vou girar o mundo, estampar meu nome, contar minha história fazendo dinheiro. Worldwide Rockstar, tu dominando o planeta inteiro. Eu quero. Festa cheia, as grana de verdade. O respeito do baile e os menor gritando worldwide. Rock star, worldwide. Rock star. Festa cheia, as grana de verdade. O respeito do baile e os menor gritando worldwide. Rock star, worldwide. Rock star. Com dinheiro no bolso acima da constituição. Perdendo ou ganhando, eu saio como campeão. Tipo worldwide.